Torre Salvador, boa noite, TAM 3600, 2,5 milhas de Simbra. TAM 3600, autorizado, pouso pistão zero, vento 040 graus, 29. Isso, pouso na 10, TAM 3600. 00, solo 07, táxi direito, chamo 21, decimal 1 no solo. Boa noite, é o 3, 6, 0, 0, 0, 0. Autorizado pouso, pista 10, vento 040 graus, 5 nós. Salvador, boa noite, 68. Oito, prossiga. Seria aprovação para Aracaju? Qual horário do plano? 9h40. Gente, mais 3 minutos aparece no sistema e eu chamo cópia. Ok. Aí é Fuca. Fuca. É. Xanã 6212, solo 10, táxi direito, 121 no solo. Xanã 6212, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, Xanã 6212. 1868, me escuta. Na escuta, prossiga. 1868, período, Aracaju, nível 230, Golf 677, decola pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, controle Salvador 11935, transponder 5437. 1868, aprovado Aracaju 230 e a Golf 677, decola 10, esquerda, Puca, Jamo, controle 1935, transponder 5437. 1868, correto, chame pronto, puxa. Chama lá. Abrimos. Segurando. Baixo, hein, chegou, tá passando essa meta. Oxanay 6258, vento 1, vento 040, graus 39, autorizado pouso, pista 10. Sim, pouso, pista 10, 6258. Salvador, approach control, good evening, Azul 2713, my check flight level 140. Frequency 119. Frequency 119, decimal 35. Oxanay 258, só os 25, táxi à direita, chama 21, decimal 1 só. À direita, 21, muito obrigado. Alfa Juliette 0.6258. 568, pushback, acionamento. 568, portão 1, autorizado, chame táxi. E vai puxar o táxi. Salvador Azul 4221, quente da Bravo. 4221? Afirmo. Azul 4221, consulta autorizada, 360, persona 21, decola pistão 0, primeira curva à direita. Está em Garbor, eleva. Controle Salvador 119935, transponder 5440. Autorizado 360 com 5, saída Elefa, curva direita, saída Arbor, curva Elefa, curva direita, intercepta pelo 21. Sinal 35, controle 5440, transponde. Mas o 421, contenimento correto, fechou e pronto, puxa. Olha. Salvador, gol no 170, no 10 para Campina Grande, da informação Bravo, boa noite. Gol no 170, Campina Grande, autorizado, nível 370, pergulou 10, decola, custa 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle Salvador, 119.35, transponder 5443. Caso do ano 7, né? Então cancela o plano aos 3-2 e chame na final do ano 7, meu. Vai chamar. O 3-5, transponder 5-4-4-3. O Nuno 7-0 confirma a saída? Por causa de pai? Pedimento correto, pronto, puxa. Retoma, puxa. O 1-7-0, obrigado. está no voo 1868 com 146 a bordo, são 12 de autonomia, alternativa é Recife para o táxi. Autorizado táxi direito, com 868. Já está a ponto de carga na 0, via táxi 3, a ponto de carga na 0, chame torre, 18995, QNH, 108. Direita 1895, obrigado, bom trabalho, uma boa noite, eu vou 868. Obrigado, você também. Obrigado. Oi, boa noite, voo 1868, próximo de Terra Zero, pronto. Voo 1868, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 020 graus, 3 nãs. Decolar no zero, voo 1868. De base pra final, no 7, baixa gravada no negócio. O Romeu Golfo, autorizado pouso pistão no 7, vento 030 graus, 3 nãs. Eu e posição no 7, o Triton, no negócio. Lugar 98, Serra Bravo, Serra Golf, 370 autorizado, autorizado 1-0, recola pista no 0, primeira curva esquerda, Fuca, transição Zipar, controle Salvador 119, decimal 35, transponder 5444. Autoridade 370, pela pergunta 1-0, pista 10, controle esquerda, Fuca, Zipar, controle 1935, transponder 5444. Meu Golf, solo aos 3.000, autorizado táxi até o seu pátio, ao estacionar, foi conferido. Boa Torre Salvador, eu passaria do 2224, está estabilizando na final, já visual com o campo. Gente, passaria do 2224, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Gente, aguardando, nossa escuta. Voo 1868, decola aos 38, chama o controle 199, são 35. 1935, obrigado, bom trabalho, boa noite. Passaria do 2224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 020 graus, 3 nãs. Afirmativo livre, pouso no zero, passaria 2224. Salvador, voo 170, pronto o pushback do navegador. Voo 170, fazendo ativo de solo, sinto o Embraer, puxando no portão 9 ao lado, iniciar táxi autorizado, chame táxi. Quem atenta o Embraer, vai iniciar, voo 170. táxi azul 4221. Prossiga com as informações. O 49 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 10. Autorizado para táxi, 4221, via parte principal, táxi Índia, ponto 090, torre 1185, que legal no 017. Autorizado para Fernando Pátio, Black India, ponto espera, torre 295. Passaria do 2224, solo 40, táxi à direita, chama 121, décima 1 no solo. 211, 2224, obrigado. Salvo Salvador, passaria do 2224. Alfa Kilo, Pátio 3, 2224. Salvo no 098, suspeito novamente no portão 3. Vou no 098, portão 3, aguarde, puxe. Guarda. Salvador Azul 4221, no ponto espera 10. Aqui pra mim aparece 5 Lima. 5 Lima, copiado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 020 graus 39. Decola 4221. Salvador Tower, good evening, Azul 2713. 2713, continue approach, stand by for landing clearance. Animais. Salvador Golo 170 com 084 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Recife. Pronto para o táxi. Confirma a alternativa? Recife. Golo 170, parte principal, táxi Índia, ponto 0-0, torre 1-1-8-9-5, Renegal, 0-0-7. 0-0-7, parte principal, Índia, ponto 0-5-2-9-5, bom trabalho, senhor. Obrigado, senhor. Golo 098. Ordenem com a equipe de solo, após a passagem de companhia, da guarda, puxa, pega autorizado, chega táxi. Boa Azul 2713, clear to land runway 10, wind is 020 degrees, 3 knots. Clear to land, Azul 2713. Azul 4221, decola os 44, chama o controle 19-35. 19-35, 4221. 227 on 3 on the ground at 46, lead to the right and call 12 on the small one. 21, 21, good night. Bom dia, Torre de Salvador, Golo 170, pode esperar a ponta. Golo 170 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 030 graus, 2 nós. Me decola no 0, Golo 170. Salvador Tower, good. Good evening, Azul 6908, final ILS 10. Roger, 6908, continue approach, stand by for landing clearance. Stand by for clearance, Azul 6908. Paulo Bruno 098, para o táxi, que alterna Fortaleza, autonomia 3 horas e 12. Bruno 04, a bordo. Quem está bem? Bruno 04. Fala, Jornal 8, à direita, e o táxi foi índio, foi no operador 0, torre 1895, que é legal, não é 017. 017, que tem índio, que é ponto 022, passa o Bruno 098. Salvador, Volo 098, boa noite. Volo 098, mantenha a posição. Mantenha, 098. Corrijo, 098 atualizado, alinha mantenha o 0. Line 08 on the ground at 51, lift to the right and call 121 decimal 1. 121 decimal 1. 121 decimal 9. No, there it is. 121 decimal 1. 121 decimal 1. Bruno 098, autorizado decolar, pistão 0, vento calmo. Salvador Ground, good evening, Azul 6908, Azul 6908, Alpha Kilo 8.3. Alpha Kilo 8.3, 6908. Cristiano 098, decola os 53, controle 1, no lado decimal 35. 3935, boa noite. Salvador, boa noite, passaria 2228. Era 2228, esperada a conquista, pronto, cópia. Super cópia, informação Bravo. Era 2228, autoridade, esperada a conquista, nível 180, direto Elefa. Decola Cristão no zero, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, controle Salvador 1-1935, transponder 5436. Ciente, conquista no 80, direto Elefa, pista 10, curva direita após Arbor, Elefa. O controle 10935, transponder 5436, passaria 2228. 2228, correto, já pronto, puxa. Porém, puxa.